O mestre traz a luz, a semente da palavra nos corações, Jesus. Os aflitos são curados, os cativos libertos vão. E em cada oração brota fé, salvação. Quem tem ouvidos ouça a verdade que traz vida, a luz que não se oculta. Achou a solução. Ele ouviu o seu clamor e a fé a levantou. Em meio à multidão, seu milagre chegou. Quem tem ouvidos ouça a verdade que traz vida, a luz que não se oculta. Guitarra.